Ao vivo? Opa, se tá ao vivo. Ao vivo! Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e estamos iniciando mais um Periscatso com dromedário na tela e tudo mais. É. Live que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Você sabe, o Periscatso é uma live que vai ao vivo, é lógico. É. Hoje só felicidade, né, rapaziada? Falar de Palmeiras, hoje só felicidade. Hoje na hora de encontrar o pessoal, os palmeirenses, né? Todo mundo cumprimentando só assim, né? É, assim! Ninguém fazia assim, fazia os dois, né? Assim! Meia dúzia, né? Legal meter meia dúzia. E podia ter sido mais. Só o Luiz Adriano perdeu dois gols feitos ali no final do jogo. Só que como ele já tinha feito dois, tá tudo certo. E é claro que não é tudo só alegria, né? Mas não dá pra ficar, sabe, com injeção de saco. Ah, porque, é, sabe, dá pra fazer observações, dá pra fazer ainda alguns, não, muitos ajustes, né? É, eu só não sei se eu fiz direito esse negócio aqui, peraí. Não fiz, tá errado. Agora o som deve estar melhor. Imagino que o som agora esteja bem melhor. Temos correções a fazer ainda? Temos, eu digo, o Mano Menezes, né? Claro que tem. Mas antes de falar disso, e antes de falar principalmente das coisas boas, eu preciso falar do que aconteceu no início do segundo tempo. É impressionante a torcida do Palmeiras, ou parte, né? Aí que tá, a gente não pode falar a torcida do Palmeiras. Parte da torcida do Palmeiras. É, são pessoas que devem ter um grau de frustração na vida, mas tão grande. Deve ser tudo corno. Deve ser tudo corno. Ou tudo broxa. Ah, soltar o verbo logo mesmo, que não é possível, não é possível. Tá 4-0, o Palmeiras está trocando a bola, e o sujeito é burro, mas é burro a ponto de não entender que mudou o estilo de jogo, ou está mudando. Então o cara acostumou com o Filipão, pegava a bola e pá, lá na frente, tenta fazer o gol, e agora esse time joga diferente, e vocês são testemunhas. Eu gosto mais disso. Eu adorava o Filipão, adoro o Filipão. E são jeitos diferentes de jogar. Vou entrar nesse tema mais lá na frente. Mas esses retardados não entenderam que mudou. Agora o Palmeiras toca a bola, agora o Palmeiras roda a bola, agora o Palmeiras valoriza a posse de bola. É outro jeito de jogar. É diferente do escolarismo. O Filipão, com isso, ele ganhou acho que 9 seguidas, né? Com aquele jeito dele. O Mano já está na 5ª. Você vê que ele só pegou filé mignon. Também temos que falar isso. Mas não interessa. Tá ganhando. Mudou. Tá 4-0. Precisa forçar. Precisa ficar que nem louco. Tem jogo contra o Inter domingo. Não. Calma. Roda a bola. Vai na boa. E vai fazer mais gols. O cretino. Os cretinos. Os imbecis. Os débeis mentais. Começaram a encher o saco. Queremos o 5º gol logo. Eu fico pensando, o que que esses caras, eu não sei quantos anos essas pessoas têm, mas eu fico pensando o que que esses caras fariam se eles tivessem visto o time de 81 jogar. Eu rezo para que descubram logo uma máquina do tempo, porque eu vou enfiar esses caras lá dentro, na força. E hoje à tarde eu até falei, eu vou mandar esses caras para 81. Eu não vou mandar para 81 não, eu vou mandar para 77. Eu vou mandar esses caras para 77 para eles verem O Corinthians sendo campeão e parando o país. Para eles verem o Palmeiras perdendo do Guarani em 78, na final do Campeonato Brasileiro. Para eles verem o Biro-Biro fazendo gol de canela no Campeonato Paulista de 79. Para eles verem o Palmeiras ser eliminado pelo Inter do Falcão, jogando bem, mas sendo eliminado no Morumbi lotado pelo Internacional. E para eles pegarem a fila inteira. Se eu mandasse eles para 81, eles iam, né, ter 4 anos a menos de fila. Pegar a fila inteira para ver o que é bom. 4-0. Os caras enchendo o saco. Ah, porque eu paguei o ingresso, eu quero espetáculo. Vai. Vai pro inferno. Eu ia falar umas coisas piores aqui. Mas vai pro inferno. Tomara que você tenha hemorroidas, pustulentas, seus malditos. Mas tudo bem, vamos lá. Tem coisa para melhorar? Claro que tem. Não foi tudo perfeito ontem. Tomou 2 gols, né? Não era para ter tomado esses 2 gols. Por que que o Apodi teve tanto espaço? Por que que o próprio Carlinhos, quando ele cruzou para o segundo gol, foi uma infelicidade, né? A bola estava no peito do Vitor Hugo e o Gustavo Gomes tirou dele e deu na cabeça do Ricardo Bueno. Mas não aconteceria se o Carlinhos não tivesse tido tanto espaço para cruzar. Por que que ele teve aquele espaço todo? Então vamos entender. O Bruno Henrique está descendo mais pro ataque. O Felipe Melo está ficando sozinho. O Palmeiras está jogando. Eu não gosto muito dessa história de números, né? Números são meras referências, mas é mais ou menos um 4-1-4-1, ou se você preferir, um 4-1-2-3. É mais ou menos isso. De toda forma, o Bruno Henrique, ele está sendo o exemplo perfeito do que se chama hoje, os analistas moderninhos, né? Do cara box to box. É exatamente o que faz, o que está fazendo o Bruno Henrique nessa esquina do Mano Menezes, e ele sabe fazer isso muito bem. E tem categoria para isso, ele tem personalidade para isso. Se vocês não gostaram do termo moderninho, tudo bem, usem outro, mas é isso. É o cara que defende, ataca, faz tudo e tem vigor físico, tem liderança. É o cara que é a personalidade do time. É o Bruno Henrique. Tá? Então, se vocês forem lembrar, por exemplo, daquele time da Alemanha. Era o Schweinsteiger, esse cara, né? É o papel que o Bruno Henrique está fazendo. O Bruno Henrique é um pé de rato. E você, Dan Fitch, é um ex-frequentador do nosso canal. Pé de rato. Vem com essa história de pé de rato. Quem inventou essa expressão, hein? Agora que inventaram isso. Pé de rato. Pode discordar, mas não vem com essas, sabe, depreciar jogador nosso, ainda mais o cara que. Pô, ontem o Bruno Henrique foi nota 10. Difícil dar nota 10, né? O cara jogou demais ontem. Só que quando ele desce, o Felipe Melo não tem mais aquele cara do lado, então ele tem que percorrer mais espaço para preencher o que dá. E não foi só esses lances do Carlinhos e do Apodi, não. Teve aquele lance no primeiro tempo, que o Everton fez aquela ponte, que foi um chute do Jonathan Gomes, pode ser? Que ele passou pelo Felipe Melo, porque o Felipe Melo chegou um pouco atrasado. Por que que ele chegou um pouco atrasado? Porque ele está sem preparo físico? Não, muito ao contrário. O preparo físico do Felipe Melo está espetacular. Só que ele tem que percorrer mais espaço. Então, o Felipe Melo ainda tem que se acostumar com isso e mesmo assim talvez ele não dê conta. E vai sobrar espaço. A não ser que o. Puta, a não ser que o Mano Menezes faça realmente um milagre. Então é uma diferença. O Mano Menezes está, ao contrário do que a torcida do Cruzeiro, por exemplo, está amaldiçoando até hoje, que ele era retranqueiro, ele está fazendo um esquema ofensivo aqui no Palmeiras. Você esperava isso? Eu não esperava. Acho que ninguém esperava. Eu acho que ele nunca fez isso em nenhum time que ele treinou. Talvez até por ele não ter tido nenhum elenco tão bom na mão, a não ser a seleção brasileira. E posso falar uma coisa com toda honestidade aqui para vocês? Eu não me lembro como se jogava a seleção brasileira na mão do Mano Menezes. Eu não me lembro. Eu não acompanho a seleção brasileira, né? Então, mas de todos os trabalhos que eu vi, nos 3 anos dele de Cruzeiro, com bons elencos, Grêmio, mesmo aquele período que ele passou no Flamengo, que o time não era tão bom, eu não lembro dele fazer um time jogando com proposta ofensiva, como ele está fazendo. Pelo menos parece, né? E isso casa com o que ele disse na entrevista que ele foi apresentado na nossa torcida. Ele falou, olha, eu gosto de armar meus times de acordo com os elencos, de acordo com a característica do clube. Ele mencionou tudo isso e me soou tudo muito marqueteiro, tudo muito construidinho, tudo muito desopor, sabe? Fake. Porra, não é que ele está mostrando isso na prática? Calma, Mano Menezes, eu não gosto de você ainda, tá? Eu quero gostar, mas eu ainda não gosto de você. Mas você está indo no caminho certo. E eu não vou ficar te cornetando só porque eu não gosto de você, porque você representa, né, uma série de passados aí. Foi adversário por muito tempo. Então eu ainda não gosto do Mano Menezes. Mas eu quero gostar. Eu quero que ele reverta essa impressão, essa... E ele está fazendo muito bem. Então, ontem ele usou uma frase que também pode parecer marqueteira, também pode parecer artificial, mas foi soltada, só se ele for um puta de um bom ator, né? Ele falou assim, olha, se meu time tomar 2 gols todo jogo, mas fizer 6, está ótimo. E está mesmo. Então é aquilo que a gente sempre falava com relação ao... Quem inventou foi o craque Neto. Ah, só podia ser. Só podia ser. E os caras vêm e repetem essa expressão aqui, é brincadeira, né? Mas enfim, aí alguém pode vir e falar assim, ah, Conrado, mas você não era um defensor do escolarismo? Sim. Na verdade, não do escolarismo, mas eu sempre gostei de... Eu gosto de futebol bem jogado. Eu gosto de me divertir com o que fazem os técnicos e os jogadores para conseguir o objetivo básico do futebol, que é fazer mais gols do que tomar. E tem várias formas de você fazer isso. E o jeito do Filipão é um jeito, e é um ótimo jeito. Esse jeito que o Mano está fazendo, de valorizar um pouco mais a posse da bola, é outro jeito que eu gosto mais, eu acho mais legal de ver. Mas para o Palmeiras eu quero o que funcione melhor. O Filipão fez funcionar, o negócio emperrou. Eu acho que o Filipão ia dar jeito, mas a diretoria houve por bem trocar. E trocou pelo Mano Menezes, que a gente falou, pô, o cara é defensivista e tal. E nos enganamos, né? O Mano Menezes mostrou ser um cara versátil. Até agora ele mostrou uma versatilidade, uma faceta versátil dele que ninguém conhecia. E por isso, até está surpreendendo todo mundo. Então o Palmeiras, nesses 5 jogos, tomou 3 gols. Né? 1 do Goiás, 2 ontem. Sendo que os 2 de ontem, vamos combinar também que o time com um pouco mais relaxado. Né? Eu duvido que o time tomasse... Mesmo com esse problema tático, de ter que preencher mais espaço, de não dar tempo do Bruno Henrique voltar para recompor todas as vezes, proporcionou aí as 3 chances de gol para o CSA, 2 entraram. Vamos combinar que o Palmeiras estava ganhando de 4-0 e depois de 6-1. Então dá uma afrouxada, é natural. Né? E mesmo o chute do Jonathan Gomes estava 3-0 já também. Né? Então já dá aquela relaxada. Então eu acho pouco provável que os adversários, num jogo pegado, num jogo domingo, por exemplo, contra o Inter, que esse espação todo apareça. Acho pouco provável. Certo, pessoal? Vamos lá. Antes de eu passar a bola para o próximo, antes de eu trocar, né, para o próximo assunto, eu queria falar para vocês desse cara aqui, ó. Eu quero falar para você que tá naquelas de, pô, vou morar perto do Palmeiras. Já decidi isso para minha vida, vou morar lá perto do Palmeiras, quero ficar por ali, né? Ir no Shopping Bourbon, fazer compra, encontrar com o jogador ali no Zafari, respirar o ar do Allianz Parque. E é uma delícia, eu falo para vocês com muita propriedade, porque já morei ali perto. É uma delícia. Então, para você que tomou essa decisão, que está esperando uma oportunidade, está aqui uma delas. A REN Construtora está com dois novos lançamentos na Vila Romana, bem pertinho da Rua Palestra, menos de 1.000 metros, 1.000 metros, vai, da Rua Palestra Itália. São dois lançamentos. O primeiro deles é o lançamento único, é o empreendimento único. O empreendimento único são apartamentos com três suítes, grande, grande, 151 metros quadrados, com toda, né, aquele padrão de construções novas que a gente já conhece de hoje, né, apartamentos modernos, com todas as facilidades, né, o condomínio com todas as facilidades, e no pezinho da Vila Romana. Vai ficar entre a rua Rafael Correia e a rua Coriolano. Para quem conhece ali a região, sabe que está pertinho da Rua Palestra. Veja que fachada bonita, né? Para conhecer mais, basta ir no stand que abre amanhã cedo, no próprio local, na rua Rafael Correia 174, e conhecer melhor o empreendimento. Você pode ir já tirando suas dúvidas com o nosso corretor preferido, que é o André Mauro. Vai ligar para ele nesse telefone que está aqui na sua tela, 011-999-584-504, e vai tirar suas dúvidas, perguntar como é que funciona, e aí você vai tomar um café com ele amanhã no stand que abre na rua Rafael Correia. Ah, Conrado, mas 151 metros é muito grande. Ou 151 metros é muito pequeno. Ah, tudo bem, não tem problema. Porque ao lado do empreendimento único tem o empreendimento Marco. O empreendimento Marco são duas torres com apartamentos de 104 e 184, ou seja, menores que o do único ou maiores. Aí você também escolhe a sua necessidade. Bem pertinho ali, um do ladinho do outro. E o estande vai ficar no mesmo local, na rua Rafael Correia 174. Então você tem três grandes opções de apartamento para se mudar para Vila Romana, no pezinho da Vila Romana. A Vila Romana ela sobe, né? Ela vai até o Sumarezinho lá em cima, mas nesse caso, estes empreendimentos são lá na parte de baixa da Vila Romana, grudada na Vila Pompeia, como eu disse, a cerca de 1.000 metros da Rua Palestra, né? Então é facinho de chegar, não vai pegar trânsito, vai frequentar o Shopping Bourbon. Tudo do bom e do melhor ali em termos de comércio, acesso. Você conhece, né, o Allianz Parque? Então você sabe como é fácil, o acesso a essa região, e morar ali então é melhor ainda. Compareça no estande, fale com o André Mauro e mude-se para as cercanias do Palestra Itália. Vou falar para vocês uma coisa, rapaziada. Garanto que vocês vão adorar. Eu já morei por ali, já morei na Vila Romana, já morei na Rua Aurélia e é uma delícia. Muito bem. Então eu estava falando dessa diferença de jogo, né? Do Filipão para o Mano. E como absorveram rápido, né? A gente viu ali alguns tropeços nos primeiros jogos. Contra o Goiás, penamos. Mas deu tudo certo no final. E aí tivemos jogos cada vez melhores, né? Então tivemos ali Fluminense, Cruzeiro, Fortaleza, até chegar no jogo de ontem. Contra o Fluminense já encaixou muito bem. O fator campo também falou bem alto, né? Jogar no Allianz Parque é outra coisa. Se bem que teve outra coisa ontem também, hein? O estádio do gramado do Pacaembu, que é muito melhor que o do Allianz Parque, também colaborou para que os passes saíssem direitinho. Aqueles passes pelo chão, cruzamentos pelo chão, que o Bruno Henrique chega dando de chapa, que o Luiz Adriano chega dando de chapa. Vai tentar fazer isso lá no Allianz Parque para ver se é tão fácil assim, mais difícil, né? Mas o fato é que o Mano Menezes já deu primeiro, acertou a parte de trás, acertou mais ou menos, né? Eles ainda estão pegando o jeito. Que eu tô falando faz 5 rodadas, desde que o Mano foi contratado, ele deu uma sorte do caramba que ele, assim que foi contratado, a tabela marcou jogos em sequência contra Goiás, Fluminense, Cruzeiro, Fortaleza e CSA. É uma teta, né? Então também teve isso. Quer dizer, ele pegou os adversários já meio não tão fortes, que deram segurança para ele chegar aos resultados. E com os resultados ele tem mais segurança para fazer os testes dele sem ser muito pressionado. Acho até engraçado o Mano chegar na coletiva como ele fez ontem e falar assim, ah, torcida do Palmeiras, não sei o que. Mano, é assim, cara, aqui é assim. Ah, mas a gente estava ganhando de 4-0, eles estavam apressando o time. Vai acontecer. Infelizmente, é gente, como eu disse, é gente que não entende futebol, é gente muito frustrada na vida, tudo corno, né, tudo corno. Alguns sabem, alguns não. Gente que tem frustração no trabalho, né, de ter escolhido a profissão errada na vida. Isso tem em todas as torcidas. Só que aí na torcida do Palmeiras o cara se sente no direito de achar que tem que cobrar. Ou então aquela velha, né? Ah, porque ganha não sei quanto. O que, que tem a ver o salário do cara, bicho? O que, que tem a ver o salário do cara? Esses mesmos caras que eram tudo pé de rato, né, como esse imbecil aí fala, agora é o cara que enfia 6, né, os mesmos, vocês estão vendo como é futebol? Então é a química, é a liga. Você vê o Cuca, por exemplo, a gente sabe que o Cuca é um puta do técnico, porque ele não conseguiu dar liga no elenco de São Paulo. Não conseguiu. O Cuca tem aquele negócio do relacionamento também, né? Se ele não ganhar o vestiário, queimam ele rapidinho. Foi o que aconteceu no São Paulo. Ele não conseguiu em nenhum momento conquistar o vestiário do São Paulo. Sem duplo sentido, por favor. Se ele conseguisse, se dessem respaldo para ele, se os jogadores do São Paulo percebessem que não adianta eles puxarem o tapete que a diretoria ia bancar ele conseguiria fazer o trabalho dele. Ia demorar um pouco, mas ele ia conseguir fazer da liga ali, da química, principalmente porque ele chamou jogadores com que ele gosta muito de atuar, tipo o Tietchan, né? O Tietchan precisa de um cara do lado dele que complete o futebol dele, como era o caso do Moisés. No São Paulo, ele olhava para o lado, tinha um moleque da base lá, o tal do Luan. Antes do Luan era o tal do Hudson, que um leva zero por respeito, a nota zero. Sensacional, né? O cara do YouTube lá de São Paulo. Então fica mais difícil, né? Não sei por que ele não põe o Hernanes para fazer esse papel, que era o do Moisés. É perfeito, mas, bom, enfim, problema deles. Então, eu falava da química, né? Que o Mano Menezes vai conseguindo extrair a química. Então ele vai conseguindo enxergar os jogadores e fazer com que os jogadores... Na verdade, ele... Não é que ele enxerga os jogadores, né? Deixa eu botar isso aqui. O que está acontecendo aqui? Ih, vai travar isso aqui, hein? Pelo que eu estou vendo aqui, vai travar a nossa gloriosa transmissão já já. Quando começa a dar esses pau aqui no programa, é porque vai travar. Mas se travar, fiquem aí que eu faço voltar, tá bom? Mas enfim. Até perdi o que eu ia falar aqui. O que eu estava falando? Puta, é que dá uma preocupação, né? Você vê que o negócio vai travar. Falava da química, né? Onde que ia chegar no raciocínio? Eu tava com o raciocínio engatilhado, caramba. Ah, ele consegue extrair o que é melhor de cada jogador. Ele enxerga o potencial de cada jogador e conseguiu montar um esquema. Como eu disse, eu não lembro de ter visto ele montar nada parecido antes. Então, me parece que ele montou esse esquema do Palmeiras diante do que ele enxergou de cada jogador. E aí a gente cai na história do Lucas Lima. O Lucas Lima deu uma entrevista na véspera do jogo, falando de como ele está satisfeito com a mudança do comando, porque agora ele vai ter mais espaço, porque o estilo de jogo casa mais com o que ele pode fazer. Na verdade, o que ele tá falando é o seguinte: olha, na época do Filipão, Felipão gostava de fazer ligação direta e não é muito o meu estilo de jogo. E aí eu não conseguia ser útil. Agora eu vou conseguir ser mais útil. Não é que ele estava alfinetando o Felipão. Ele estava expressando a satisfação dele de voltar a poder ser útil. Porque eu imagino como deve ser frustrante para um jogador da categoria do Lucas Lima estar num grupo tão qualificado como o do Palmeiras e ser pouco utilizado, sabendo que ele tem condição para isso. Então, assim, não é que ele não gosta do Filipão, não é que ele fica frustrado. E agora ele vê uma chance de poder fazer o que ele mais gosta na vida. Ele escolheu ser jogador de futebol, ele é bom jogando futebol, ele quer jogar futebol. E com o Filipão ele tinha até não tinha chance. E quando tinha chance, ele tinha que fazer coisa que ele, né? É uma coisa que pedir para manicure que pinta a unha para ir lá pintar a parede. É pintar, é tal, é mesmo, é pintar, mas não é daquele mesmo jeito, né? É mais ou menos isso. Então, eu vi umas metáforas, né? Não sei de onde que saem essas coisas. Mas o Mano, ele está conseguindo isso. Então ele está enxergando as características dos caras e montou um esquema. E a flutuação que ele está permitindo ao William fazer. Isso me deixou muito satisfeito de ver ontem no campo. Eu não sei se isso já estava acontecendo nos jogos anteriores, porque a gente estava jogando. Tivemos jogos fora de casa, né? Contra o Fluminense, contra o Cruzeiro, eu não notei. Contra o Fortaleza, pela televisão. Agora, e já são 3 gols do Williams, né? Do Willian com o Mano. Também tem isso. Olha como ele voltou a fazer gols. Ele já tinha voltado da lesão, tinha feito 7, 8 jogos com o Filipão. Já estava com ritmo de jogo e não estava jogando nada. Agora ele voltou a jogar muita bola. E outro, ele fez um golaço. Mas a flutuação que ele está fazendo, ele é um cara que ele. Eu ainda quero observar melhor, mas me deu a impressão que ele tem mais liberdade que todos os outros três da frente. Os três que eu digo é o Luiz Adriano, o Dudu e o Gustavo Scarpa, para não guardar posição, não guardar um lado, não guardar, não ficar na área, ele pode sair, voltar para esquerda e para direita. E no que ele faz isso, ele confunde, ele enlouquece a defesa adversária. Então vejam, por exemplo, no primeiro gol do Bruno Henrique, que foi o segundo, né? O terceiro gol do Palmeiras, aquele que teve 200 mil toques. Acho que a partir do, sei lá, 15 toques pro final, o Bruno Henrique pega a bola e toca pro Diogo Barbosa na esquerda e corre para a área. O Diogo Barbosa dá um tapa pro meio, o Bruno Henrique chega batendo. Se você olha só a bola, lindo, bonito, bacana, mas como é que o Bruno Henrique teve tanta liberdade? Olha para os outros. É isso que é legal de ver no futebol e é isso que é legal da gente ver quando a gente está no estádio. Olha a movimentação do Luiz Adriano e do Willian no momento do gol. Eles estão enlouquecendo os zagueiros. Porque até aí a bola tá chegando no Diogo Barbosa, os zagueiros não sabem para quem a bola vem. Você tem o William Bigode, você tem o Luiz Adriano ali dentro da área. Cada um já fez um gol. O zagueiro deixa o Bruno Henrique livre. O Bruno Henrique com um latifúndio na frente dele, ele olhou e deu o tapa. Fez um golaço. Então essa movimentação extrema do pessoal de frente ainda tem a característica do Luiz Adriano, que é um cara de área, mas ele tem uma certa leveza, né? Ele não é aquele cara pesadão, fortão, centroavante 9-9 clássico que a gente conhece. Então ele tem movimentação, ele tem... E tá com 32, hein? E, aliás, tem uma... Eu torço tanto para que o Luiz Adriano concretize aquilo que a gente pedia, sei lá, alguns meses atrás. Vocês devem se lembrar, quem acompanha o nosso trabalho já há algum tempo, deve se lembrar. Eu falava assim, eu queria que o Palmeiras contratasse um cara para pegar a 9, que fosse experiente, fazedor de gol, que fizesse um contrato de 5 anos, ele fez de 4, para ficar até o fim da carreira. Metendo gol. O cara fazedor de gol. Coisa que o Borja até é. Mas ele tem aquele problema de confiança, né? Luiz Adriano parece que ele está no Palmeiras faz 5 anos, né? Não sentiu nada, não sentiu o peso da camisa. Tem jogador que é assim, tem jogador que... para comigo mesmo, qualquer lugar, veste qualquer camisa, vai lá e faz o que tem que fazer. Não é todo jogador que é assim, aliás, é uma minoria. O Luiz Adriano faz parte dessa minoria, chegou, é com ele mesmo. Agora o Borja não tem mais motivo para ficar de biquinho, como ele ficava. Ele olhava o Deverson jogando e ele falava, porra, sou melhor que ele. E é mesmo. Agora o Borja olha e fala, puta, tenho que melhorar. Tá vendo como é bom isso? E aí tem gente xingando o diretor de futebol, porque, né, ó, trouxe o Vitor Hugo e trouxe o Luiz Adriano. Olha o salto de qualidade. O elenco já era bom. Tudo bem que tinha ali algumas falhas, por culpa dele mesmo, do Marcos. Mas ele conserta. E vida de diretor de futebol é assim, viu? Você não conhece um diretor de futebol que acerta todas, que vai lá, só monta timaço e não erra uma contratação. Todo mundo vai falar do Carlos Eduardo. E eu sou um deles também. Mas essa é a explicação que ele vai ter que dar pro resto da vida dele. Por que que você contratou o Carlos Eduardo daquele jeito? Vendeu o quê no ano anterior? Contratou o Carlos Eduardo. Inacreditável, né? Mas pega esse erro, coloca na balança e coloca na balança tudo que ele acertou. Inclusive essas duas últimas, né? Vitor Hugo e Luiz Adriano. Que salto de qualidade que deu o elenco. Né? Em duas posições que a torcida reclamava muito. Embora o Luan tenha feito uma dupla muito boa com o Gustavo Gomes. Então agora... E o Mano recuperou o Diogo Barbosa. Está recuperando o Lucas Lima. O Diogo Barbosa até por conhecer o estilo de jogo. E o Lucas Lima por valorizar o estilo de jogo do Lucas Lima. Eu acho que o Gustavo Scarpa, que está jogando muito bem também, é o que mais está correndo risco nesse momento de perder a vaga para entrar o Lucas Lima. O Gustavo Scarpa é o seguinte, se faltar o Dudu ou se faltar o William, é ele. Ele é o reserva imediato de todas as posições ali, eu diria. Eu acho que o Lucas Lima ganha a posição do Gustavo Scarpa e qualquer um dos três que não possa jogar, entra o Gustavo Scarpa. Então, assim, ficou pequeno pro Zé Rafael, pro Veiga e pro Johan. Esses perderam um pouco de espaço. Vão ter que esperar um pouco mais. Vai ter que ter dois desfalques ou, né, ter que poupar para eles poderem jogar. O que é bom para nós, tendo opção. O Palmeiras tem dois desfalques na linha de frente. Tudo bem, entra o Zé Rafael e o Gustavo Scarpa, olha só. Né, entra o Rafael Veiga e o Johan. O Johan entrou e jogou muita bola ontem. Então, estamos bem. O elenco está muito forte. Você que está pedindo fora Matos aí. Eu sei que tem política no meio, né? Vocês que gostam de fazer política. Enfim, estão fazendo errado. Estão jogando contra o Palmeiras. O que o Matos precisa é de supervisão. Uma supervisão forte, uma mão de ferro ali em cima dele, não aparece negócio igual o Carlos Eduardo. Que eu repito, hein, não é mau jogador. O problema foi o preço que foi pago nele, né? O Carlos Eduardo não é essa porcaria toda que falam, tá? Ele é bom jogador. Eu não teria contratado. Mas não é essa. Sabe o que é jogador ruim? Jogador ruim é o Barbosa, da década de 80. Esse é ruim, né? Não é o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo é bom jogador. Teve superchat hoje? Ainda não, né? Muito bem. Eu queria agora mandar um recadinho para vocês, que é o seguinte: vocês já conhecem a Palestra Custom. A Palestra Custom é o serviço que você vai utilizar para recuperar carros antigos, carros clássicos, como essa Kombi que você está vendo. Você tem aquele carro velho na sua família, o seu carro está velho, seu carro está velho. É um carro clássico, um carro que era da família, que você pegou ali, ficou para você, ele já está detonadão. Você nem usa mais, você já comprou um carro novo, você deixa ele encostado ali. Ah, é a hora de usar os serviços da Palestra Custom para revitalizar esse carro. Ao revitalizar o carro, você pode usar motivos especiais, como essa camisa do centenário do Palmeiras, que serve de inspiração para o Fusquito, o Fusca Periquito. Ou então você pode simplesmente revitalizar o carro e deixar como ele era original, como esse Opalão SS79, coisa linda. Ou essa Combosa 75, espetacular, brilhante, reluzente. E daí para sair para dar uma volta, né, tirar uma onda com essas carangas, não tem coisa melhor. Então eu sugiro que vocês, que certamente têm uma dessas, ou com vocês, ou alguém da família, ou aquele do bairro, você vê aquele carro na tua rua, sabe aquele carro que está pegando poeira, pegando, já enferrujando, né? Aquele carro clássico que pode ser revitalizado, aquele Corcel, aquela Kombi, aquela Brasília. É para mandar na Palestra Custom e fazer um projeto de revitalização. E aí, ou você ganha um brinquedo para curtir no fim de semana, ou você ganha um belo do investimento, né? Você faz o investimento e vai ter um retorno muito maior do que você espera. Ligue para a Palestra Custom 017 99632 1167. Fale com o Evandro, que é o chefe da equipe, e faça um orçamento e você vai se surpreender com os orçamentos da Palestra Custom para fazer o seu projeto do seu jeito, de uma forma que caiba no seu bolso. Você vai ver que dá sim, dá para fazer. Para você conhecer mais sobre os trabalhos da Palestra Custom, acesse o Instagram, instagram.com/palestra_custom, está na tua tela. Palestra Custom! Um grande abraço para o Evandro, presidente do fã-clube da galáxia do Martorelli. Muito bem. Olá, rapaziada. Eu já vou começar a pegar aqui as perguntas. Adilson Silva. Conrado, pelo preço que foi pago no Daverson e no Borja, você acha que já rendeu o que foi pago? Claro que não. E é burro de falar aqui. O Borja, se você for ver, ele não tá tão longe. Ele continua sendo. Tá devendo. O Daverson tá devendo demais. Só que ele fez o gol do título. Também tem isso, né? Claro que não. Só que não é assim que você analisa o trabalho de um diretor de futebol. Pegando caso isolado, falando, ah, tá vendo? Pega tudo. Você tem que pegar como ele pegou o time. Você tem que pegar, sabe? Você tem que pegar uma foto do time lá no final de 2014. Quanto tinha em caixa e como está o elenco no final de 2014, que foi quando ele chegou. Aí você pega uma foto de hoje. Como está o elenco e quanto tem em caixa? Quanto vale o elenco, né? Quanto valia aquele elenco? Quanto vale esse elenco? Foi o trabalho dele, cara. O trabalho dele que fez isso. Então, vai falar que o trabalho dele é ruim? O que dá é para fazer ele errar menos, para fazer ele ser melhor ainda. Que ele é muito bom, é indiscutível. Vá fora, Matos. Eu repito, é política isso daí. Quem está falando fora, Matos, e podem ver, é orquestrado. Porque qualquer chat que tem aí do Palmeiras, essas lives do Palmeiras que tem, apresentação, entrevista, coletivo, Sempre tem uns caras que só ficam lá, fora Matos, fora Matos, fora Matos, fora Matos. É sempre os mesmos, só falam fora Matos. É óbvio que isso é orquestrado, né? Isso é uma tática conhecida na política, não só no futebol, né? Em qualquer lugar. Não pode se analisar o trabalho do diretor de futebol, seja ele quem for, seja o Mato, seja o Palaia, seja quem for, seja o Friso. Você tem que pegar como ele pegou o elenco, quanto tinha em caixa, como está hoje. Aí você vê o trabalho do cara de verdade. O trabalho do cara é esse. E quantos títulos veio no meio, né? Também não adianta nada. Ah, valorizou o elenco, nem o Flamengo, né? Flamengo também, se você for pegar de 3 anos para cá, comparar o elenco, puta trabalho, mas quantos títulos mesmo? Zero. Não adianta nada, só no cheirinho. Então não adianta muito. Um grande abraço para o Paulo Malta, que está falando assim: no jogo contra o Fortaleza, todos nós criticamos. No jogo contra o Seattle, todos nós elogiamos. Qual a sua expectativa contra o Inter? Ah, eu não critiquei o jogo contra o Fortaleza, não. A gente já apontou erros ali, mas a gente tem consciência de que estamos no início do trabalho, né? Minha expectativa para o jogo contra o Inter é de um Palmeiras focado, e eu vi isso, notei isso ontem, o Palmeiras focado o tempo todo, todo mundo preocupado em acertar, em se encaixar no novo modelo de jogo. Então, quando o espírito é esse, e a gente percebe que o Mano ganhou o vestiário rapidamente, coisa que o Cuca não conseguiu lá no São Paulo, a gente só pode ficar otimista. Eu estou muito otimista, não só para o jogo de amanhã, mas para toda a sequência da temporada. Estou realmente otimista. E ainda se você for contar que o Internacional não tem o Guerreiro e não tem o Rodrigo Moledo, que é o esteio ali do sistema defensivo, Moledo que já está no Inter tem uns 10 anos já, né? E ele está, acho que, na melhor fase da carreira dele. Ele está realmente chamando muita atenção de 2 anos para cá. Aliás, desde que ele está fazendo dupla com o Cuesta, né? É uma dupla que deu uma química muito boa, deu uma liga muito boa. Vai jogar o Cuesta, mas vai jogar, acho que, o Klaus, né? Na zaga central, no lugar do Moledo. E aí é uma perda sensível, né? Você coloca o Klaus, cara. O Klaus é pior que o Antônio Carlos. Não estou falando que o Antônio Carlos é ruim, hein? Estou falando que ele está abaixo do Antônio Carlos. O Antônio Carlos que é um bom zagueiro, mas se você tira o Gustavo Gomes e coloca o Antônio Carlos para jogar ali do lado do Vitor Hugo, é claro que vai diminuir um pouco o nível. No caso do Klaus, ele é abaixo do Antônio Carlos, então vai diminuir bastante o nível da zaga do Internacional. Tá? O lateral direito ali, eu não entendo como é que o Zeca está no banco, cara. Porque o Zeca jogava muita bola no Santos, né? E hoje ele é reserva do Bruno. O Bruno, aquele Bruno que saiu chutado do São Paulo. Também é outra coisa que não dá para entender. Né? Como é que o Zeca é reserva do Bruno? Mas é reserva, então não deve estar em fase boa. E é ele que vai jogar na lateral direita. O Zeca que é ambidestro, né? Ele joga nas duas. Marcos Carçado fez aqui um superchat também. Um grande abraço. Está sempre aqui prestigiando nosso trabalho. Vamos lá. O Fabiano está falando que se ganhar domingo, o Flamengo vai se preocupar bastante com a perseguição. Se já não está se preocupando, não sei em que mundo está o Flamengo, né? Porque eles estão lá ganhando, e o Palmeiras ali, a 3 pontos deles, ganhando, já faz 5 rodadas. É que nem disputa de pênalti, né? Um faz, outro faz. Só que essa disputa de pênalti não é que está na alternadas agora, né? Tem mais 17 batidas para cada um. Então é muito pênalti para bater. E vai. Quantos o Flamengo vai. Quantos dessas 17 partidas, quantas o Flamengo vai tropeçar? Vai ganhar as 17? É claro que não. Vai ganhar umas 14? Talvez. E o Palmeiras, vai ganhar quantas dessas 17? 17? Claro que não. Então quem vai tropeçar mais? O campeonato é isso. O Marcos está falando que o Matos contratou só o Dudu, né? Entre aspas, só o Dudu já valeria tudo. É claro que o Dudu foi um grande acerto. E assim como a gente não pode pegar erros isolados, a gente não pode pegar acertos isolados. Eu acho que a forma correta de fazer análise é aquilo que eu falei, é pegar a foto do início e a foto atual. Aí você fala, ah, tá bom, tá ruim. Ou você pode até pegar cortes, né? Como era no fim de 2018, como está agora. Quanto valia o elenco do Palmeiras em 2018, quanto vale hoje? Qual é o potencial técnico de cada um desses elencos? Melhorou? Tá ruim? Tá bom? Tá pior? Tá melhor? É muito dinâmico, né? Se fizesse essa pergunta há 3 semanas atrás, tá muito pior, fora mar. Agora, nossa, 5 seguidas, né? Ganhou de 6 ontem. Ninguém faz essa pergunta agora, né? O Antônio Edson tá falando que o D'Alessandro pode voltar. Parece que não. Parece que tá fora o D'Alessandro também. Mas que vão jogar com o Rafael Sobis, que também já está numa descendente da carreira já há algum tempo. O João Paulo está falando assim, do jeito que está indo, acho que o Dourado não joga. Eu também acho que não. Eu acho que não, acho que não vai ter espaço, porque ele está brigando com o Borja, né? E até com o Daverson. O Borja me parece ser o reserva imediato. Se bem que ele está revezando, né? No jogo passado o Borja não ficou no banco, quem ficou no banco foi o Daverson, não sei. Mas me parece claro que o Henrique é a última opção, disparado. E ele é bom centroavante, hein? Olha que ótima pergunta do Marcel, ótima, ótima. E eu estava anotando isso mesmo. Qual a influência do Flamengo jogar sempre antes na rodada e nos colocar essa pressão de ter que vencer? Na verdade, mesmo que o Flamengo perca o jogo, tropece, vai ter a pressão no Palmeiras. Porque se o Flamengo ganha, a gente tem que ganhar para não deixar eles dispararem. Se o Flamengo perde, tem a pressão de, ó, tem que aproveitar a chance, se não aproveitar agora não vai ter outra chance. Então é sempre pressão. Então já são várias rodadas do Palmeiras jogando depois. Flamengo abre a rodada, Palmeiras joga depois. Flamengo abre a rodada, Palmeiras joga depois. E é claro que isso daí é manipulado. Eu acho que das 5 rodadas que tem marcadas pela frente, eu já fui verificar. O Flamengo joga antes em 3 e o Palmeiras joga antes em 2. Só que já tem essas últimas 3 acumuladas também para entrar nessa conta. Então eu acho que o Palmeiras deveria fazer esse trabalho nos bastidores para as próximas rodadas. Exigir que os dois times joguem ao mesmo tempo. Porque me parece que já está claro que o campeonato está polarizado entre Palmeiras e Flamengo. Então você tem que botar os dois para jogar ao mesmo tempo. Se a CBF quisesse fazer um negócio justo. Como não quer, a gente sabe que não quer, não vai fazer se o Palmeiras não pressionar. Então o Palmeiras tem que pressionar, tem que entrar nos bastidores e começar a exigir que a partir da rodada 28, acho que até a 27 já está marcado, então a partir da rodada 28, todos os jogos de Palmeiras e Flamengo sejam ao mesmo tempo. Olha a pergunta do Charlie, legal também. Esse ano não vai ter manchete como nunca o segundo colocado foi tão bom, né? Como teve isso, né? Nunca o segundo colocado foi tão bom. É impressionante como eles valorizam, né, o Corinthians e o Flamengo. O Corinthians caiu de pé, né? Foi eliminado pelo Independiente Del Valle e caiu de pé. Nossa, caiu de pé. Cara, foi eliminado pelo Independiente Del Valle. O Corinthians perdeu em casa e empatou 2x2 fora. Quer dizer, foi 0x2 e 2x2. Vocês lembram como foi contra o Boca Juniors? Só que foi invertido o mando, né? Foi 0x2 e 2x2. Vê se alguém falou que o Palmeiras... Só quero Boca Juniors! Vê se alguém da imprensa falou que o Palmeiras caiu de pé. Da Libertadores. O Corinthians foi eliminado pelo Independiente Del Valle da Sul-Americana e caiu de pé. É duro, né, cara? Então é por isso que a gente fala. Deem moral pra gente. Parem de consumir essa mídia. Eles são parciais, mas não assumem. Então, consumam a mídia palmeirense, que a gente é parcial, mas a gente fala. É verdazo, não é neutrazo. A gente fala, a gente é verde, a gente é Palmeiras. A gente só não põe o escudo do Palmeiras aqui porque não pode. Não pode para quem quer fazer as coisas certas, né? Tem gente que põe. Então, gente, sejam padrinhos do nosso projeto. Ah, agora apareceu as letrinhas, tá vendo? Elas tinham sumido tudo, agora resolveram aparecer. Então, sejam padrinhos do nosso projeto, né? Deem força, façam a gente crescer ainda mais. Já tem gente fazendo cobertura lá dentro da academia de futebol. A gente aqui ainda não tem condição. A gente precisa de suporte financeiro para isso, né? Senão a gente não dá conta. Então a gente precisa se dedicar exclusivamente a isso, para fazer o trabalho do jeito que a gente quer, do jeito que a nossa torcida merece. Então, se vocês derem essas chances para a gente, e se tornarem padrinhos do nosso projeto, aí a gente vai poder fazer algo além do que a gente já vem fazendo, com conteúdos diários, informação e não só opinião. A gente vai passar a ser uma fonte de informação, né? Conviver ali no meio da bagunça ali todos os dias. É isso que a gente precisa fazer. Mas para isso a gente precisa de suporte financeiro. Então a gente precisa crescer e a gente precisa do apoio de vocês. O Verdazo é patrocinado pela torcida do Palmeiras. Esse é um dos grandes princípios do nosso projeto. Aliás, se você quer conhecer mais os princípios do nosso projeto, pode acessar verdazo.com.br/princípios. Lá tem os princípios básicos da nossa atuação. Coisas que a gente nunca vai deixar de fazer. Tá? Podem entrar lá, podem ler. E se vocês acharem que a gente merece a confiança de vocês, aí vocês se tornam padrinhos do nosso projeto. E vai ser um prazer receber vocês, dentro da nossa comunidade que está. Ó, já era para ter parcela de 500, mas aí teve os inadimplentes, que eu tive que dar uns cortes, né, no pessoal que está com dificuldade. E a gente só conta o pessoal que tá realmente contribuindo, né? Eu não posso dar esse passo e pedir demissão do meu emprego para fazer esse trabalho para o Verdazo, para a torcida do Palmeiras, sem ter segurança. Então eu preciso de 1.000 pessoas me apoiando para ter segurança, para poder pedir demissão. Você pede demissão do seu trabalho? Ninguém é louco, né? Eu vou ser louco de fazer isso, mas eu vou ser louco por estar sendo apoiado por 1.000 pessoas. 1.000 pessoas eu fico satisfeito. Tenho segurança para trabalhar. Será que a gente chega nesse 1.000? A gente precisa de você que está. Ah, depois eu fico. Depois, se for deixando para depois, e todo mundo for deixando para depois, a gente nunca vai chegar nisso, gente. Então é hora de virar essa chavinha, né? Eu acho que se você quer ter um canal que te respeita, que respeita tua inteligência, respeita teu pensamento, que não faz sensacionalismo, que não dá manchete às custas da harmonia dentro do Palmeiras. Se você quer um negócio assim, dá essa chance pra gente, né? Eu acho que é o caminho. É isso que a gente se propõe a fazer. O Leopoldino tá fazendo uma pergunta sobre o Mano Menezes e tal. Volta aí a live que você vai ver o que eu acho. Já falei sobre isso, já te respondi. O Paulo Malta está fazendo a seguinte pergunta: se alguém aqui se lembra dos anos 70 e 80, quando o Dalmo Pessoa é um comentarista, está vivo ainda, né? É um comentarista veterano já, não sei se ele ainda está na ativa, e ele falava que torcia para o Noroeste. E depois acabou se tornando diretor do Corinthians. Não, o Dalmo Pessoa nunca foi diretor do Corinthians, o Paulo Malta. Você deve estar confundindo com o Flávio Adalto. Flávio Adalto já foi diretor do Corinthians. Dalmo Pessoa é um cara, Flávio Adalto é outro. Inclusive, raposas felpudas já me garantiram que ele torce para o Palmeiras. O João Paulo pergunta que se eu conseguisse um patrocínio bacana, se eu já partiria para a segunda fase do projeto. Não, sabe por quê? Porque uma das premissas deste salto para a próxima fase é que eu tenha essa renda pulverizada entre 1.000 pessoas. Eu não posso concentrar tudo numa só, porque depois acaba, como é que eu fico? Né? Vamos supor, a Crefisa, nunca vai acontecer, mas vamos supor, a Crefisa chega e fala: Corrado, vou estar aqui para você a verba que você precisa para você pedir demissão e fazer o seu trampo. Posso dizer, muito obrigado, Crefisa, mas eu não vou fazer isso agora, porque amanhã você suspende meu patrocínio e eu estou na roça. Com 1.000 pessoas, isso não vai acontecer. Porque pode acontecer com, vai, dá uma hecatombe no país. 100 pessoas, de uma hora para outra, tiram o apoio. Eu continuo tendo 900, eu perco só 10%. 10% a gente ainda se vira, né? E aí continua remando para começar a subir de novo. Agora, se a gente está na metade. Chega uma Crefisa agora e põe 50%. Ah, legal, agora é suficiente, vamos embora. Aí a Crefisa tira 50%, eu tô morto. Não posso fazer isso. Entendeu? O Dalmo Pessoa também foi vereador por muito tempo. Isso eu acho que ele foi mesmo. Ele foi político. O André Luiz está falando que foi o Damião Garcia também, mas esse é outro cara. Esse cara é o dono da Calunga, né? É diferente. Mas quem era jornalista e virou diretor do Corinthians é o Flávio Adalto. É diferente desse daí que vocês estão falando. O Bruno quer saber se eu tenho feito promoções em outros canais e sites. Não, cara, sabe por quê? Eu não posso atrair para o projeto pessoas que estão atrás de vantagem. Ah, vou fazer uma promoção, vou dar uma camisa, vou dar um boné, vou dar um prêmio. Não é esse tipo de apoiador. É por isso que a gente vai devagar. É por isso que a gente não cresce. Dá para crescer num ritmo alucinante? Dá. Mas esse tipo de pessoa que você atrai fazendo promoção é o mesmo tipo de pessoa que chega rápido e vai embora rápido. Não serve, não adianta. Eu quero pessoas que acreditem nesse projeto, que vejam neste canal uma maneira de estar satisfeito com as informações do Palmeiras sem ter que recorrer a essa mídia aí que a gente sabe que é parcial, falsa, né? Então aqui a gente, eu quero conquistar a confiança de vocês, eu quero conquistar a confiança de 1.000 pessoas. E é difícil, e tem que ter paciência, é um trabalho longo. O crescimento é demorado. Mas a hora que a gente chegar com esse perfil de pessoas que chega porque acredita no conteúdo do projeto, na proposta do projeto, e não para ganhar uma camiseta, para ganhar um boné, aí a gente vai ter segurança. Cara, eu estou falando da segurança da minha família. Segurança financeira, né? Do sustento da família. Então eu não posso apostar em crescimento rápido. Tudo que vem rápido vai embora rápido. Eu preciso de uma coisa sólida. Eu preciso de um negócio baseado em confiança. E é isso que eu luto dia após dia para conquistar de vocês. Rafael, isso que você está falando aí vai acontecer, tá? Fica ligado aí. É que é uma coisa de cada vez, né? Essa é uma das desvantagens de estar nessa fase do projeto. A gente tem tudo organizado, a fila de coisas para acontecer, mas a gente não consegue fazer tudo acontecer de uma vez só. É tudo num ritmo lento. Por enquanto é assim. O Bruno está explicando. Ah, não, eu estou falando de promover o canal. Ah, cara, mas você vai promover o canal. Você sabe como são os outros canais, né? O perfil do público é diferente. Então você vê, o cara que chegou aqui no começo da transmissão e falou em pé de rato, eu já tirei esse cara fora. E esses caras é que vão nos outros canais falar, ah, porque o Verdazzo, ele censura, ele não sei o quê. Não é isso, cara. Um dos princípios é fazer com que esse canal do chat, ele seja um negócio agradável, né? A gente quer fazer um negócio diferente do espaço de comentários da Globo.com, sabe aquele espaço de Facebook, onde os caras ficam só brigando, xingando, tudo dando uma de neto. Pé de rato. Não, não, aqui não é assim, cara. Tem espaço para todo mundo. Quem quer fazer assim, seja feliz fazendo isso. Só que aqui não. Aqui eu quero que esse aqui seja um lugar onde quem não gosta disso venha falar, puta, tem um lugar onde eu me sinto à vontade. Onde eu consigo conversar com as pessoas. Onde o chat não é o Iraque. Né? Onde, sabe, as pessoas estão conversando civilizadamente. Tem quem goste do Iraque. Ah, porra, quero entrar na internet e pá, pá, pá, falar um monte. Beleza, vai lá e fala, cara. Mas não é aqui. Aqui a gente corta. Né? Então imagine eu fazendo esse tipo de comunicação em outros canais. Ó, vai lá no Verdazo. Vai vir o pessoal que tem esse perfil aqui. E aí é o trabalho de chamar o cara para depois vir aqui e cortar ele no chat. Fazer o quê? O João Bastos pergunta, por que chama Periscatso? É história, né? Primeira vez que a gente começou a brincar com o vídeo foi na época que tinha o Periscope, que era um aplicativo do Twitter. Acho que nem era do Twitter, o Twitter comprou depois, mas enfim. Era um aplicativo de fazer live. E a gente começou a fazer o do Periscope. E como era no Periscope do Verdade, só ficou o Periscatso. Aí a gente acabou indo para o Facebook, depois fazer. Teve um período que a gente fazia no Facebook, falava, agora é no Facebook, para quem lembra, né? E depois a gente mudou para esta plataforma, para o YouTube, que é bem mais desenvolvida, né, para esse tipo de comunicação. Certo, rapaziada? Ah, e no Periscope tinha muita patada, né? Agora eu tô light, né? Agora eu tô light. Mas tinha patada, né? Dava umas patadas. Aliás, a câmera da patada está de volta. Aqui não... Teve só o cara que falou pé de rato ali, que eu podia ter dado uma patada nele, não dei. Mas tem a câmera da patada. Patada tá... É só vocês me darem um motivo, né? Mas se for forçado, não adianta. Tem que ser natural. Tem que vir do coração. Por falar em coração, parem de mandar coração, lembra? Que era o Periscope, os caras mandando coração, falaram, parem de mandar essa merda. Rapaziada, chegamos ao fim de mais um Periscatso. Tudo feliz, né? 6-2, é uma beleza. Paulo Malta, ah lá, é o Flávio mesmo, né? É o Flávio Adalto, é isso aí. Estão todos felizes, todos satisfeitíssimos, ótimo. Mas domingo tem Pedreira Internacional no Beira-Rio, estádio maldito, sempre difícil. Mas eu acho que o Palmeiras ganha. E vai ser muito importante se o Palmeiras ganhar esse jogo. Claro, todo um efeito psicológico no campeonato, né? Então estaremos eu e Bruno Zaniolo mais uma vez. Aliás, o que o Zaniolo está narrando é uma grandeza. Quem acompanhou a transmissão ontem, ele está numa fase... espetacular. Bruno Zaniolo, certamente, eu tenho certeza, ele é o melhor narrador do Brasil, tá? Tá no Verdazo hoje, mas logo logo vai estar numa... Infelizmente vamos perdê-lo, né? Mais cedo ou mais tarde. Mas aproveitem enquanto vocês têm o Bruno Zaniolo, tá? Então estaremos eu e Bruno Zaniolo transmitindo Palmeiras e Inter a partir das 15h45 de domingo, e aí o Periscatso volta na segunda-feira no horário de sempre às 20 horas. Certo, turma? Obrigado a todos pela companhia. Sexta-feira, aproveitem para sextar. E até domingo com Internacional e Palmeiras aqui no nosso canal. Valeu, turma. Obrigado a todos e saudações ao Alviverdes.